De Ledo aí, aguarde. Coordenação com Recife, 2175. Aguarde, 2175. Voo no 096, chame o centro Recife, frequência 126.85. Alterne a frequência 2545. Voo 1096. 126.85, alterna 125.45, voo 096, boa noite. Recife não autorizou a proa de morte, mas mantém a proa de leda. Está mantendo, eu vou 2175. Chegou no 888, acione identificação, chegada bomf, desça para 4.000 pés, altímetro no 0 no 1. Parte final do procedimento R-nave para pouso na 1-0. Voo no 888. 175, chame Recife. Frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. Ou 2175. Recife, 1, 28, na boa. Boa noite, Rio 5972, identifique, chegada bom, fim, até 4 mil pés, altímetro 1011. Quatro mil pés. Vento 080 graus, com uma dúzia de nós. Autorizado, aliado, decolar 50, chegar 63, por aqui. Chame 3, 1, 3, decolado 5, 4, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, 63, 3. Controle Salvador, chame 63, 3, perfil da El Passa, 1.800 metros. O chame 63, 3, contato radar, suba e mantenha o nível 360, voe direto à posição Leda. Estou mantendo nível 360, quando à direita da posição Leda, 6303, acho mesmo. 888. 888, desça para 2.500 pés, após pelo Serra Vito 366. Ajuste altímetro no 01, está autorizado final RNAV, após estabilizar. 811, após o pelo 366, vai contar estabilizado no 88. Conduzir, boa noite, o Chanel 6224, sente da vista. 224, acione identificação na proa de TAP, desça para 5.000 pés, 1.011 ajuste. 5.000, identificou e TAP na proa. Corrigindo, veio a proa do Serra Vito 368, descendo para 4.000 pés. Oxanem 6224. Serra Vito 368, Oxanem 6224. E o 5972, após pelo vai voar o Serra Vito 366, desce para 2.500 pés, 1.011 o ajuste, 3 horas final de nave, após estabilizado. Voo no 888, torre 1 no 8, decimal 95, autorizado final de nave. No 895, no 88. Então, após pelo, vai voar Duna, descer para 2.000 pés, autorizado o final do NDB Zulu. É posto estabilizado a magnética 101 do NDB Simbra, e o 5972. Pelo Duna, 2.000, patrão final do Zulu NDB Simbra, Renan 13 no 3, chame Recife, frequência 251, Alterne 288, boa noite. Recife, 251, Alterne 288, 63, 3178, identifique, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Está autorizado, tá? 3178. 224, está autorizado o final do procedimento RNAV, reporte estabilizado. Informado estabilizado, Oxanem 6224. E o 5972 reduza para aproximação. Obrigado, Edson. 88 no solo 03, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 decimal 1. Plano direito 211 no 88. 22, autorizado final do NDB Zulu, torre 1 no 8, decimal 95. Boa noite. Rio 5972, boa noite. Tráfego avistado, QNH 1011. Pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, senhor vento, de 080 graus, com 1 no 49, Rio 5972. Salvador, boa noite, eu vou 970, descendo a 190. 1970, identifique chegada Mari, desça até nível de voo 0620. Altímetro no 011. 0612, com 1011, voo 970. A 224, estabilizado final em RINAVE, tem a pista vista. A 224, torre 1 no 895, autorizado final em RINAVE. 295, até daqui a pouco. Azul 4980, por gentileza, confirme. Pronto para decolar, senhor? Aqui. Azul 4980, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter na pista no zero, Azul 4980. Torre, boa noite, Oxinar 6224, 9 milhas dos 372, visual com a pista. Bloqueado 6224, boa noite, tráfego avistado, Keringal no 01, continua a aproximação, reporte passando o serviço 372. Informará 6224. Rio 5972, no solo 07, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 1. Autorizado decolar da pista no zero, vento 080 graus com 109. Pista decolar de pista no zero, Azul 4980, decolando ao 08, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Azul 4980. 2500, autorizando o RNAV, reportar estabilizado, 3978. Gol 1970, está passando Boipeba. Ajuste agora 10111.9, desça para 2500 metros. Oi para o Sierra Vitor 366 para aproximação a RNAV. Espero para 2500, vago 66, gol 970, 080 graus com 109, o chinês 6224. 6224, ciente, livre pouso, pista 10. O radar prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, Azul 4180. Azul 4235, Salvador, ajuste 10111.8, desça para 8002, Serra Vita 367. Gente, das informações, Serra Vita 367, desce para 8000, Azul 305 autorizado, alinhar e manter na pista no zero. Está autorizada a aproximação à RNAV. Gente, gol 970. 2 e 4. Corrigiu 211, solo 211. 211? Autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus, 109. O 4980, instrução de Recife, voe para o Romeu Fox 011. Romeu Fox 011, azul, 4980. Azul 4235, desça sem restrições para 4.000 pés, velocidade 230 nós para aproximação à RNAVE, número 3 para pouso. Desça 4.000, repita 240, 3, 14. 366, estabilizado, 3178. 3178 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, frequência 11895, câmbio. 95, bom fim de semana, 3178. Boa. Controle, boa noite, 3305. O 3305 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições. Contato, radar, sem restrições, está 3305. Repouso na 10, poderia confirmar o ajuste, por favor? Ajuste no 4980, chame Recife 12685. Recife 2085, boa noite, azul 4980. Boa noite. Azul 4235 está autorizado a aproximação, Renato. 4235, controle estabilizado. Ele mandou livre pouso 3978. Atores? A livre pouso 3978, confirmado. Sim, motorizado pouso. Obrigado. Uno 970 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5, gol 1-9-7-0. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, gol 1-9-7-0. Gol 1-9-7-0, continua a aproximação, vai em pista livre, 1012, ajuste. 1012, aguardando, está livre. 2178, solo azul no 7, direito no 2 1 decimal 1. Bono 970, pouso autorizado, sistema 0, vento 080 graus, 10. Livre pouso, Bono 970. Acertando o R9, azul 465. Azul 4235, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 11895, câmbio. Redução, chama a torre agora 1895, azul 435. Torre Guarante, azul 4235, passando 366, estabilizado. 4235, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 1002 RX. 1002, aguarde autorização de pouso, 4235. 970, solo de 2-1, no direito, no 2-1, decimal 1. Direito, 2-1, 1. Azul 4235, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 1-1 nós. Livre pouso 4235. 0, ajuste agora no 0 no 2 e desça para 8000. 8268. Aguarde. Salvador, boa noite, voo no 868. Boa noite, 68, Salvador, desça para 9000 e ajuste no 0, 1, 2, agora. 9000, no 0, no 2, voo 868. O 1170 está passando para a BOG, desça sem restrições para 4000 pés e voe para o Serra Vitor 366. Direto 366, 4000 sem Salvador, boa noite, 1723, Salvador, desça para 8000, ajuste no 0, no 2. Guardião 05, o vento 080 graus, 10 nós, decola para o noroeste e chama o controle frequência 120, decimal 8 após a decolagem. 5000 pés e voe para o Serra Vitor 366. 366, 5000, voo 8. Ok, chame fora do solo, vai, já desce. Gol 1170, voa sobre água, desça para 2500, sem restrição. 2500, sem restrição. Gol 1868, faça apoio Peba, desça para 4000. 4000, gol 1868. Gol 1723, número 3, a princípio desça para 5000. Fora do solo aos 3-1, chama o controle, frequência 120, em cima 8, aciona seu código padrão 1715. Ok, 120, em cima 8. Volume 723, velocidade 250 nós. Controle, boa, muito boa noite, Guardião 05. Guardião 05 é o controle. 05 decolado em patrulhamento, no momento de deslocamento para o setor da Liberdade em atendimento à ocorrência policial. Positivo, livre sem restrições. Livre sem restrições, na sua escuta, Guardião 05. Sobre a água, desça para 2500. 2500, 868. 723, descer para 4000. 4000, 723. Gol 1170, qual a velocidade? 250. Gol 1868, reduza para 250 nós. Número 2, tráfego à frente da companhia, 10 milhas com velocidade inferior. Hoje eu reduzindo, 8.68. Será o 9973, próximo posto de esperança. 9973, autorizado alinhar, decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, 10 graus, 9973. Bola 723, velocidade 220. 220, bola 1170, helicóptero da sua posição, 12 horas, 10 milhas, não irá interferir com a sua aproximação. Ok, 1170. Boa noite, 68, autorizando a Rinaldi. 868. Polo 723, retornação para sequenciamento. Direita, proa 240. Se perder contato rádio na radial 285, curve para o Serra Vita 366 e aproxime no RNA. Direita, proa 240, caso de falha, 25 para o 366, voo no caso 23. Radial 280 para o 368. 280 para o 368, voo no 723. 220, 1170. Tinha, Chico. Boa noite, controle Salvador, Sideral 9973. Sideral 9973 é o controle, está em contato radar. Suba sem restrições. Subindo sem restrições, pode com a lenda da presente? Positivo. Mando lenda, grato. O guardado circulado autorizado, linha de colapso no zero, vento 080 graus, 109. Autorizado, linha de colapso no zero, azul 4959. Uno 1170 em aproximação, reduza cheque trem, chame torre, 1895. 1895, tá já. 1170. Avistado na final, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso. 1170. 70, mantém o alternado. Chega para 190, ciente, mantém alternado, gol no 723. Gol Fono 723, desça para 2.500 pés, ainda voando sobre a água à frente, a bela ilha de Taparica. Gente, a bela ilha de Taparica vai descer para 2.000 pés, Gol Fono 723. 2.500 pés. Corrigindo, 2.500 pés, Gol Fono 723. Está qual? 1-0, 080 graus, 1-0-9. Grato. Gol 1723, esquerda, voe para o Sierra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAV. Esquerda, Sierra Vitor 366, autorizada a RINAV, gol 1723. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, na Coral, passa 1500 pés. Azul 4959 é o controle, contato radar, ao iniciar a curva, pare no rumo de Ilhéus. Ao iniciar a curva, vai parar no rumo de Ilhéus, o 4959 da Azul. Positivo, está em contato radar. Gol 1868 em aproximação, chegue o trem, chame torre 1-1895, 1868. 395, ligado. Estou em Salvador, gol no 868. Gol 868, aguarde, pista livre. Gol 1723, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pol. Reduzindo, gol 1723. Federal 9973, chame Recife, 1251. Recife 1251, uma boa noite. Controle Salvador, 02584, este é o controle Salvador, ajuste agora 1012, desça sem restrições para 5.000 pés, voe para o Sierra Vitor 366 para aproximação a RINAV. Para o Sierra Vitor 366, 5 pés de 2.2. 0723 em aproximação, cheque o trem, chame torre, frequência 1-1895, gol 1723. Torres 895, gol na 723, obrigada, boa noite. Boa. Torres Salvador, boa noite, gol na 723. Gestão de aproximação, aguarda a ligação de pouso. Gol 70, seu solo 43, direito 219, solo. 219, boa. Gol 868, autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Sempre pouso, gol 868. 1970, livrou na Copa Trânsito, não sei se foi. Salvador, boa noite, 1970. Polo, gol 1170. Pegou 1170. Corrigiu o 211, aqui o 211 falou. 211, obrigado. Rio, 5972, mantém o ponto de pé.